Air Portugal 021 Alpha, boa tarde, QNH 1018, maintain your approach, expect landing clearance. Copy, QNH 1018, continue with the approach, Air Portugal 021 Alpha. Bom, 884, condições de decolagem a partir da interseção Charlie? Afirmativo. Autorizado a alinhar e manter pista no zero. Reporte pronto. Informa o tráfego uma milha da, do marcador. Afirmativo. Portugal 021 Alpha, I report your traffic Boeing 737 lining up to takeoff runway 10. Copy, Portugal 021 Alpha. Portugal 1041 no solo 18, libera a próxima direita, reporte pista livre. Portugal 1041. No 884, decolagem autorizada, pistola 0, vento 170 graus, 10 nós. Tá iniciando, gol 884. Salvador, boa tarde, passaria 2231, pronto, no posto de 10, sim, estando a nave na Passareiro 2231, boa tarde, mantenha a posição. Mantém 2231. Solo, XLM 1141, livro. XLM 1141, taxi via Alfa, Juliette, portão 07. Alfa e Juliette, para o 07, XLM 1141. 10, wind 170 degrees, at 109. Runway 10, 021 Alpha. 84, decolado 820, chame controle Salvador em 1, 19, decimal 8, com voo. 198, obrigado, uma boa tarde. Confirme o TAN 3567? Negativo, senhora, TAN 3567 não me chamou não, tá pronto. Paciente, mantém o ponto, senhora, TAN 2231, autorizado, alinhar e manter pistola zero. Ali mantém, 2231. Alô, Salvador, eu só pra passar mais do Mike. Bom dia, boa tarde. Portugal 021 Alpha on the ground at 21, leave the runway and call ground 121, decimal 1. Afirmo 07. Obrigado. Portugal 021 Alpha, taxi via Alpha and Juliet, gate 10. Alpha 021 10. Passarelo 2231, decolagem autorizada, pista no 0, vento 170 graus, 129. Livre decolagem, 2231. P567 autorizando alinhar e manter, pista no 0. Alinhar e mantém, 23567, pista 10. Passarelo 2231, decolado 23, chame controle Salvador em 1-19-8. 1-19-8, 2231, boa. Michael, confirme a radial ideal de saída. Trezentos e... A gente confirma o pátio que se encontra? Marcelo está. Exato, Salvador, Grupo de Zulu, São Roque do Paraguaçu, 5005, rota direta, rumo nordeste, após decolagem em coordenação com a torre. Corrige no rumo noroeste. Transponda 0114, controle 1-19-8, Mike, Golf Mike. 1-19-8, 0114, decola da 17, com a proa 320, 01 a bola. Mike, protegimento correto, chame a torre para acionamento de decolagem, 1-18-195, que é legal no 08. Está confirmado, 7-19-8, ok? Ok, 19-8, controle 2952. 3567, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1-60 graus, 089. Iniciando 3567. Salvador, boa tarde, Oceania 6327, ideal, conforme? Oceania 6327, boa tarde, informação Oscar, aguarde cópia. Guardando cópia com a informação Oscar 6327. Decolado 26, chame controle Salvador em 1-19-8, no voo. Obrigado, 198, boa tarde. Mike, Golf Mike, boa tarde. Já está acionado aqui no Pax Guarujá. Quanto é esse ataque do outro lado? Gente, Mike, Golf Mike, autorizado. O táxi, repórter alinhado e pronto em condições de decolagem a partir da Taxiway Papá. Afirmo. Gente, repórter alinhado e pronto a partir da Taxiway Papá, Mike, Golf Mike, com sentido do Capiceira 35. Papazinho, é errado, não fechou, confirmando sentido para Proa Nordeste, cabeceiro no 7, o Mike Golf Mike, com a decolagem direto Proa Nordeste. Ok. Proa 320, firma. Gente, Mike Golf Mike autorizado a alinhar e decolar pista 35, vento 160 graus, ONU 0 nós, proa nordeste, mantendo a escuta, aguardando instruções para transferência. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Papa Fox, Palmopra, está com a informação Fox, solicitou Fortaleza 360, autorização. Solo, Salvador, boa tarde, Altan 3, ONU 55. Papa Romeu, Papa Fox, novembro, número 2 para Copa, aguarde, prepare a saída Momo, transição Fruti. Momo, transição Fruti. Papa 3, ONU 55, boa tarde, número 3 para Copa, aguarde. O helicóptero Alfa Serra 50 da Polícia Militar, à sua direita mantendo 300 pés, ainda afastado. Da presente, transfere o controle Salvador em Uno, Uno 9, decima 8. Aciona o transponder modo Alfa Charlie 0, Uno, Uno 4, Mongol. Transponder Uno 4. Torre Salvador, Guardião 01. Guardião 01, Torre Salvador. Somente agradecer a liberação rápida da torre, nós salvamos 3 pessoas aqui na praia. Estamos aqui na Estrada do Coco para retornar para o pouso no Pátio do Brasil. Gente, Guardião 01, reforce através norte da torre, aguardando instruções para pouso. Reforçarado através norte da torre, Guardião 01. Rota do plano de voo. Saída da EL, transição coral, após segue visual conforme rota. Decolagem piscina 0, curva à direita. Transponder 5535. Controle Salvador 1, 19, décima 8. Autorizado para Ilhéus, no nível 240, decola da pista 10 com curva à direita. Saída da EL, transição coral, após condições visuais. O transponder 5535 e o controle de saída 1198. Controle Salvador 1, 19, décima 8, 6327, chame próximo estacionamento. Nossa, puxa acionamento 1198, controle. Como o tráfego helicóptero Alfa Serra 50, mantendo o setor norte, não interfere com o tráfego. Vende, pousão no 0, bom, 62. Vende, transcóter. Afirmo. Autorizado o aeroporto de Bento Martins, nível 370. Via Pesluna 9, Bangu, DCT Abuco, DCT Fortaleza. Saída Momo, transição Frati. Decolagem piscina 0, curva à esquerda. Transponder 5514, controle Salvador 119, décima 8. Autorizado Fortaleza, no 370 via roda do plano. Na decolagem da 10 na Momo, transição Frati. Após decolagem, curva à esquerda. 5514, o transporte 1198, o controle. Primeira aerovia, Peslu 19. Afirmo, 19. Papá, Foxtrot, November, cotejamento correto, chame pronto, acionamento. Alô, boa tarde, Gol 966. Seguinte, informação Oscar, posição é a 02, pronto, Copa Campina Grande. Nove meia meia, número 2 para Copa, aguarde. Dono 55, copia. Autorizado Guarulhos, nível 320, via Pesluna 0 até Taubaté. Saída da El, Leda Motiva. Decolagem pista no 0, curva à direita. Transponder 5542, controle Salvador 119.8. Guarulhos 320 autorizado, Pesulu 10 até Taubaté, da Elo e da Morte, vai sair da pista 10, curvando à direita. 5542 no transponder, controle 19.8. Planejamento correto, chame pronto para o estacionamento, está em 3155. Chamar. Copia 966. Autorizado Serra Bravo Kilo Golf, nível 370, via Peso 10. Saída Pulca, transição Zitar. Decolagem Peso 10, curva à esquerda. Transponder 5550, controle Salvador 119.8. Autorizado Campina Grande, 370, Peso 10, Pulca Zipar, Nicola 10, curva à esquerda, 5550, 198, gol 1966. Confirma a transição? Pulca, transição Zipar. Protejamento correto, chame pronto para o estacionamento, gol 1966. Confirma. 1, 2, 2, 1, 8. Aproximando 21, decimal 1, gol 1620. Ah, 2, 1, 1. Boa tarde, gol 620, de Bruna, escuta. Gol 620, táxi aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Salvador, Guardião 01 na final, passe pro Brecht. Assistente, Guardião 01, no vento no 70 graus, zona 0 norte. Zona 70, 10. Salvador, Guardião 01, está no solo, estabilizado para o posto. Sim, Guardião 01, considere no solo 36, frequência livre, uma boa tarde. Frequência livre, uma boa tarde. Guardião 01. Estacionamento com o 966. 20 Juliette, portão 612. Solo Real, Papa Romeo, Papa Fox, para acionamento, está na parte 3, posição 1. Acionamento autorizado, chame táxi, Papa Fox, 3 de novembro. Chama lá. Gol 1966, puxa deck, acionamento 02. Bono 620, Juliette, portão 612. Juliette, 612. Bono 966, portão 02, autorizado, chame táxi. Chama táxi, Bono 966. Oi, Salvador, boa tarde, tá 3835, final ele é pista no 0, 7 milhas de 0. Tá 3835, boa tarde, mantém a aproximação, reporte passando externa, ainda não avistado. Tá 3835. Terra, tá 3835 avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 170 graus, zona 0 nós. Gente, autorizado pouso da 3537, 3835. Ok, aeronave, confirme a matrícula, que chama a cópia. Papa Charlie, India, Oscar, informação Oscar, confere, confirma o horário do plano. Gente, aguarde, cópia, mantém a escuta, Charlie, India, Oscar. Salô, Papa Romeu, Papa Fox, uma Papa, acionado com 35 a bordo, 3h45 de autonomia, está alternando Natal, pronto, o ataque está no pátio 3, na posição 1. Tá. Papá, Fox, Novembro, táxi aprovado até a saída do Pátio 3, aguardando instruções. E táxi, na sua escuta. Parataque, Pouso 966, Pouso 105, a bordo do Pátio 45, altera registro. 966, táxi aprovado, até o ponto de espera na pista no 0, direita via Índia, ponto de espera torre 18.95, QNH 1018. 18, direita Índia, ponto de espera 1895, 1966, obrigado. Trato funcionamento 321. Prossiga. Tem coordenação para Brasília, na sua escuta. Confirma o horário do plano, 6321. Foi acertado uma DLA para o aluno do 533. Gente, aguarde, cobre a minha 321. Papá, Fox, Novembro, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1 e táxi Índia. Ponto de espera, torre 18.95, quer chegar no 08. E táxi, Pátio 1, via Índia, 18.95, boa. Boa. No Solos 41, libere a próxima direita, táxi foi Eco, chame controle solo em 121, décima 1. 66, alinhar decolagem autorizada, pistola 0, vento 1.70 graus, 1.2 nós. Autorizada a decolagem, gol 1.966. Pode esperar 1.0, pronto, Fox Novembro. Fox November, após a rolagem do Boeing 737 da Gol, autorizada a alinhar e manter pista no 0. Após a decolagem, autorizada a alinhar e manter o Fox Trade normal. Oi, o 3835 é para chamar o solo sem resposta. Sim, tente novamente, TAM 3835, por gentileza. Caso negativo, retorne esta. 3835, reporte frente da Juliette. Confirmando 219? Uno 211, TAM 3835. 211, obrigado. Salvador, o TAM 3835, boa tarde. 3835, boa tarde, ingresso via Juliette, portão 08. Juliette, portão 8, TAM 3835. Charlin J, na escuta. Ok, entrei em contato com a senhora aí, essa mesma disse que possui seu plano para as 19h30, confere? Então só aparece para mim, é o Juno 900, ok? ONU 966, decolado às 44, chame controle Salvador, em ONU 19, decimal 8, bom voo. 19-8, com ONU 966, boa tarde. Negativo. A partir dos 1900 eu posso autorizar. Canal 6321, copia? Prossiga. Autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, nível 360, via Pêndulo 7. Saída Argo. Após voo, posição Elefa. Decolagem pista no zero, curva à direita. Transponder 5454, controle Salvador 119, decima 8. Oceania 6321, autorizado Brasília, 360, Pândulo 17, Arco Elefa, decolada 10, curva à direita, 5454, transponder 198, controle de saída. Correto, chame pronto para o estacionamento 6321. Camarada. TAM 3155, portão 05, autorizado, chame táxi. Autorizado, TAM 3155. Papa Romeu, Papa Foxtrot, November. Decolagem autorizada, pista no zero, vento 170 graus, 10 nós. Pista de decolagem para o Foxtrot. Papá Foxtrot November, decolado às 4h30, chame controle Salvador, em 119, décima 8. 119, 8, boa. Torre Salvador, boa tarde, 4462 da Azul, 2 milhas do externo, fui LS. Azul 4462, boa tarde, ajuste no 08, mantenha a aproximação ainda não avistada. Gente, 4462, mantém. Salvador 4462 da Azul, confirma a pista molhada ainda, senhorita? Negativo, pista seca 4462, agora avistado, vento no 70 graus, no 0 nós, pouso autorizado, pista no 0. Negativo, pouso autorizado no 0, 4462, obrigado. Tá, 3155, tem 224 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterno Galeão, vamos para o táxi. Tá, 3155, táxi aprovado até o ponto de espera da Cristina 0, via parte 1 e táxi Índia. Ponto de espera 12118 decimal 95, QNH 1018. 1018, aprovado, ponto de espera chama 2183 do TAN, 3155. 1895. Ah, perdão, 295. Azul 4462, no solo 52, libera a direita, chame controle solo em 121, decimal 1. A direita, 211, obrigado, até já. Solo Salvador 4462 da Azul, livrou na sua escuta, boa tarde. Boa tarde, Azul 4462, está aqui aprovado via Alfa, Juliette, portão 03. Via Alfa e Juliette do 034462. operadora, é o Gol 1097, o paciente tem informação, ótica, autorização, confirme. 1097, aguarde cópia, prepare a saída Arbor Eleva. Ok, aguarda Arbor Eleva e aguardando, Gol 1097. Zona 55 autorizado, alinhar e decolar. Estou no zero, vento 1970 graus, zona zero norte. Zona zero, alinha e decola, TAM 3155. Zero, nove, sete, pronto, cópia. Prossiga. A Serra Bravo Charlie Fox, nível 360, via rota do plano. Saída Arbor, Eleva, por boa posição, Nitibu, intercepta, Perdulo 2-1. Decolagem pista no zero, curva à direita. Transponder 5573, controle Salvador 1-19-8. Está autorizado com fins, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita, Arbor, Eleva é a saída. Após Eleva, direto nítido, intercepta 2-1. 5573, o transponder, chama o controle em 109-8. 1-0-9-7, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Vai chamar, tá aqui na hora. Solo Salvador, boa tarde, Oxenar 6327, na remota 1-4 para o puxo estacionamento. 1-19-8, obrigado, bom trabalho. Boa, Sol Salvador, o Xanero 6314, informação ótima. Se possível, retorno. É 3-1-4, aguarde cópia, prepare a saída Momo, transição Nenim. Momo Nenim, aguardando a cópia 163-1-4. Gente, a Lindy é ótima, tem isso que eu tô aguardando com a Bia. Morba, gente, mantém escuta. Good afternoon, Bravo Messiah 2459. Salvador, approach control, Bravo Messiah 2459. Além de ela, está sendo cópia. Autorizado, Serra Serra, Lima Serra, Uno Mil Pés, rota conforme, decolagem Piscina 7, corredor Axé, curva na direita. Transponder 5014, controle Salvador 1219.8. Para o táxi, Oceano 6327, POB 120, com 4 horas, 1 hora e 40, perdão, de autonomia, alternando Salvador. Corta proa. Índia Oscar, autorizado para a Serra Lima Sierra e o controle é para 119.8. Desplano 95, que é legal na 098, Charlie Jones. Bom dia. Oxa, 6327, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1 e táxi para Índia. Ponto de espera, torre 18, desplano 95, que é legal na 018. 18, Pátio até o ponto de espera da 10 na Índia, Oxa, 6327. É 3 no 4 na escuta. Oxa, né? Channel 6355 para autorização Guarulhos 360. Gael Leda Motiva, prepare, aguardando cópia número 2, o Channel 6355. Solo 6314, 2, escuta, pronto. 6314, o controle, foi cancelado com o controle, não foi aprovada a saída da bomba, ok? Vai ter, prosseguir no perfil da bomba, transição nenhum. Autorizado Petrolina, nível 340, dia 20. Saída MOMO, transição Nenim, decolagem Tissano 0, curva esquerda. Transponder 5003, controle Salvador 119.8. Sem problemas, estamos autorizados Petrolina 340 de Alpera do 20, decola da 10 com curva à esquerda, MOMO Nenim. Saída 198-5003-6314. Confirme somente a transição? Está na posição 1. Transição. Momo, transição 1. Chanel 6314, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento, posição 01. Camará 6314. Para o pushback, estacionamento no 9, voo 1097. Luna 097, portão 09, autorizado, chame táxi. Autorizado, Camará. Chanel 6355, copia? Copia 6355. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Berzelona 0, até Taubaté. Saída da El Leda Motiva. Decolagem Piscina 0, curva à direita. Transponder 5572, controle Salvador 119.8. Autorizado Guarulhos, 360, da El Leda Motiva, direita 198, Upper Zulu 10, Taubaté 5572, do 6355. Papapá Charlie, India Oscar, autorizado táxi, reporte na Taxi Papá para o ingresso. Chanel 6327, decolada 07, chame controle Salvador em 119.8, bom voo. 19.8, chamará o Chanel 6327, grato, bom domingo. Bureau clearance, November 2000 Alpha. Information Oscar, link IFR clearance to Sierra Bravo, Sierra Papa. Charlie India Oscar, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Confirm your stand. Aerostar hangar for November 2000 Alpha. November 2000 Alpha, here to Sierra Bravo, Sierra Papa, flight level 400, via Autozulu 10, after according our flight plan route, dial departure, Motiva transition, departure from runway 17, after departure, right turn, squawk code 5565, depart Salvador, control 119.8. November 2000 Alpha, could you repeat the clearance after flight level 400, please? The partial is dial and transition is module. At position module, do you enter a Zulu 10? Visto no zero, vento 170 graus, 109. Civil pouso no zero, vento 92. Táxi, gol 9097, POB de 186. Alternamos Uberlândia, 2 horas e 57. Gente, mantém a posição, Charlie de Oscar. Sim, Kenegal, na 08. Mate o índio no ponto espera, 108.95, 1.018, Kenegal. Mate 118 da Azul, boa tarde novamente, gate 3, Cinti da Oscar, autorização com isso. 418, boa tarde, formação playback em curso. Prepare a Arbor Elefa guardando cópia. Arbor Elefa, vai pegar a Quebec aqui, pegou 3 minutinhos atrás, tá na Oscar, obrigado. Bravo, Sierra Papa, flight level 400, Dale, departure, Motva, as filed, runway 17, right turn, squawk 5565, frequency 119.8, November 2000 Alpha. November 2000 Alpha, dial departure, Motva transition. And the first airway is a Bezalo 10. Charlie, India Oscar, tempo às feiras de turbulência, decolagem autorizada, pista 17, vento 170 graus, 109. 000 Alpha, confirm BOB. Zona 097 autorizada, alinhar e manter pista no zero. Alinhe e mantém pista no zero, gol 1097. Azul 6918, no solo, Zuno 1, libere a próxima direita, chame controle solo em 121, decimal 1. 211, livrando 698. 018 for 2000 Alpha, thank you. Salve Salvador, Azul 6998, livrou. Azul 6998, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette pro 02, 6998. Azul 4118, copia? Através do farol de Itapuã para transferência. Gente, estou no meu pé, esquerda direita, vai reportar através de Itapuã, Charlie de Oca. Peço após boa posição, TOSOP. Intercepta Peso 21. Recolagem pistão 0, curva direita. Transponder 5570, controle Salvador 119, decimal 8. Ótimo, autorizado com 2360 via rota do plano, saída Arbor, transição Enefa. Após Enefa, voto aos óbitos para ingresso na Peso 21. O transponder 5570, 1198, controle Salvador 4118. Correto, chame pronto para o estacionamento. Sim, gente, chamaremos, obrigado. Para onde está com o Charlie de Oscar? Gente, Charlie de Oscar, mantenha referências visuais e transfere controle Salvador em 119, decimal 8, bom voo. Com referência 198, Charlie de Oscar, obrigado, bom dia, bom trabalho. Uno 097, decolado aos 14, chame controle Salvador em 119, decimal 8, uma voa. 198, boa tarde, 198. November 2000 Alpha, startup approved, call me red, 4PEX. Tráfego Salvador, o Boa no 620, informação Oscar, autorização Recife. Boa no 620, guarda seu instante 4, prepara para o Caracaju. O Caracaju, Boa no 620. Roger November 2000 Alpha, Romeo, Texas, Papa.